Bom, falando da sexta temporada de Supernatural, eu acho que é uma das primeiras temporadas que, acima de qualquer crítica, acima de qualquer elogio, é inegável dizer que é a temporada que mais está dividindo o fandom no geral, sabe? Porque, na realidade, ninguém sabe muito bem se a temporada tá boa, se a temporada não tá. Tem gente que ainda tá naquela do, ah, eu vou esperar, tá ainda na metade. Ou não, essa temporada tá um lixo, vai ser horrível, é a pior temporada. Então, acho que tá dividindo muito ainda. E eu acho que nenhuma outra temporada, apesar de a gente estar na metade ainda, nenhuma temporada antes de Supernatural dividiu tanto assim a opinião dos fãs. Eu acho que aqui no Brasil, eu acompanho meio que o fandom de todo mundo, mas aqui no Brasil as pessoas estão reclamando muito. E os fãs não estão gostando muito dessa temporada. Acredito eu, talvez, porque seja um pouco diferente das outras. Talvez um pouquinho menos de ação, um pouco menos de. Não sei. Ou talvez a falta daquela cumplicidade ainda dos irmãos por toda essa situação do Sam e tal. Não sei se eu devo falar qual é o problema com ele, pra não dar spoiler. Talvez tenha gente que ainda não assistiu. Mas acho que ainda é cedo pra falar, apesar de eu assumir que eu tô gostando muito da temporada, não tenho do que reclamar, acho que tá abordando assuntos que antes as outras temporadas não estavam falando, ou ainda não tinham abordado. Achei legal o tema do purgatório, achei interessante. Estão eliminando alguns personagens que a gente não imaginava que fossem sair já, pelo menos eu não imaginava que ia sair tão cedo. E mantendo personagens que eu achei que já teriam ido para o espaço há muito tempo. Então eu acho que tá uma boa temporada. Acho que a Sarah Gamble, apesar de ser a nova showrunner, apesar de não ser mais o Kripke, que não mudou muito em essência, porque ela sempre foi meio que a aluna dele, meio que a seguidora dele. Então é inevitável ainda ter um toque dele, até porque ele ainda não se afastou definitivamente da série, ele continuou por trás. Nos bastidores, ainda continua dando o aval dele ainda, por mais que algumas pessoas talvez não saibam, mas ele não saiu da série, ele não deixou de dar o sim dele ou não dele ou as sugestões, apesar da chefe agora ser essa Gamble. Mas eu acho que é isso. Acho que se for fazer uma análise toda da temporada, eu estou achando uma temporada boa, mas eu estou percebendo que o fandom do Brasil não está gostando muito. Mas o americano tem feito elogios. Tem feito elogios acompanhando pelo lounge da CW. De lá, as pessoas já estão gostando. Não tá tendo crítica como tá tendo aqui no Brasil. E como eu imagino que os níveis de audiência deles sejam baseados nos Estados Unidos, porque apesar de não ser em todos os estados que a série passa, em todos os lugares, ainda assim tem um bom público, né? E acredito eu que uma sétima temporada ainda é bem viável, é muito muito provável, como já foi dito até desde o quinto ou sexto episódio da temporada já tem se falado em sétima. Então eu acho que independente de ser uma temporada que as pessoas aqui podem estar achando que não tá boa, é muito provável que tenha uma sétima pela aprovação do fandom americano. Então acho que é isso. Acho que ainda tem uma metade de uma temporada aí para ser exibida, e qualquer opinião que for dada agora, acredito eu, seja um pouco negligente. Então, seja ela boa ou ruim, não importa. Eu acho que as pessoas têm que esperar um pouquinho antes de tomar um partido. E é isso. Bons episódios.